Tenente Romeu Teófilo, reporta no local para sobrevoo. Sim, se reporta lá no local, Romeu Teófilo. Prossiga. Então, o corredor Farto cumpriu exatamente o que você solicitou. Após decolagem, sua curva à esquerda. E mantém controle a norte até a coordenação do controle. Pode ser? Roger 6311, descend to 3000 feet. NH1023, fly direct to Duna position. Fly direct to Duna position, descending 3000 feet on NH1023. Okay, 5345, agora com centro Recife, frequência 1251, no secundário 13325. 251-3325, Recife, trip 5345, obrigado. No meu pé? Afirmativo, mantendo no meu pé. Tem 8 metros, marca 1023, tem um bom voo, 242-299. Sete, Romeu Teófilo. C11 reaching 3000 feet. Roger, continue descending to 2000 feet, Chanel 6201. Now I have traffic 12 o'clock near Duna position. It's Papa 28 Alpha. Copy traffic descending 2000 feet, are we clear for LS approach? Clear, LS X-ray runway 10, Chanel 6211, and report established. Back when established, 6311, copy traffic. Romeu Teófilo, controle? Romeu Teófilo, na sua escuta, controle. Romeu Teófilo, temos agora um Airbus 320 descendo para 2000, voando Duna para interceptar o ILS. O... passará 1000 pés acima do senhor, Romeu Teófilo. Sim, o Romeu Teófilo está mantendo aqui no 1000 pés, travado, e na sua escuta permanente. Controle Salvador, bom dia, Gono 072, informação aqui. No 072, desce ao 050, chegada Mari. Mari para o 050, no 072. 73663, autorizado. Se quiser ser chamado, você não faz. Tracker? O 9131 na afirmativo, agora com o centro 2545, secundário 12685, bom voo. 2545-2685, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. 601 to localize, turn left, head 150. 23, bom dia. Meia dúzia, pushback, estacionamento. Autorizado, pushback, estacionamento, contato. Contato. O táxi reporte na interseção da Bata com 17, que é o Papaveto. Azul 4299, bom dia, autorizada a linha de decolar da 10, vento 130 graus, 12 nós. Eu chame Torre na frequência 1 no 8 decimal 6 12, para o ingresso do circuito de tráfego. Obrigado, bom dia. Establish on localize 6311, Chené. Confirme, Chené? We establish on localize. Roger, complete the procedure, contact mouth tower, 118.6. Completing 18.6, 6311. Papador, papá, papá, novembro, sapatando. Sou local, 1010, decola da 10 no AC, após decolagem direita, aciona 0130 no transponder, 1208 controle. Autorizado, decola da direita, corredor checo, direita após, 0130 transponder, 128 ao controle GZ27 para acionamento. Cruzamento correto, tem direcionar, chama para o contato. Rotatória com o plano foi cancelado, vai a pouso 997. Ciente, continue a aproximação, reporte final de 4 milhas, o novembro é Papatango. Papatango, reportaremos. Tower Ocean 6311, full service on LS. Ocean 6311, good morning, continue your approach, I have you inside, standing by landing clear, surrender 10. Standing by landing clear, continue approach 6311. Gente, mantenha o ponto de espera devido ao tráfego aproximando para pouso. Que é o Papaveto? Papapá, novembro, Papatango, realize 360 pela esquerda devido ao tráfego final da pista 10. Positivo, podemos reduzir a velocidade aguardando o Oxané pousar? Afirmo, continua a aproximação, fazendo a redução de velocidade e aguardando a avaliação para pouso. Afirmativo, senhor. Azul 4299 decola aos 59. Controle agora 120.8, tem um bom voo. Agora eu tô aqui. Salvador Azul 4299. Azul 4299, contato radar, sub, mantém 360, sai do Dael. Gente, 360 no Dael 4299. Guardião 07, bom dia, prossiga. Tomei o Copina, muito bom dia, mantenha no escuta agora da Copa 213. Copina irradiada, quantas milhas da casa de Salvador? Sou da rotatória e agora te espero de luta torre. Gente, mantenha no escuta agora pra coordenar. Salvador 1923, pronto para o táxi, 3:30, 150 a bordo, alterna o Galeão. Bem, eu já está de vez interportado, está 3663, prossiga com seus dados, por favor. Prossiga 63, com o bordo, 4 para o Galeão, alterna o Galeão. Em dia alta, ponto de espera 786, 1023, ao de vez. 1923, prossiga com seus dados, por gentileza. 3:30, 150 a bordo, alterna o Galeão. Em dia alta, ponto de espera 118,5, 8 metro marca, 1023. Espera e eu estou no 023 agora, no 923. O resto da aproximação, ou quais são? O resto da autorização permanece, ok? Papatã, Alvanga, realizou 360, continuando a aproximação. Aguardando o estudão no 7 livre, 90, tá batendo. Tá batendo. Ponto de espera, dona 7, guardião. Gente, mantém o ponto de espera, guardião. Tá, novembro, papatango, autorizado pouso, pistão no 7, 130 graus, 12 nós. Papatango. Afirmo, permanece o corredor forte para o Kilton Pavito. 27, contorno da Celta, porta, final Celta, se bateu um recente de 8 meia para o cruzamento. A torre 11860 e vai solicitar na 17 mesmo. Grato aí pela compreensão aí, vamos ver até hora. Torre, o Papatango Romeu Hotel Oscar, na presente visual com aeródromo na proa de rotatória. Para pouso na 17. O meu hotel Oscar, o ajuste 1023, reporte na vertical da rotatória. Cliente, reportará na vertical da rotatória. Se possível, eu poderia autorizar aqui já a trua direto para o 17, que já está visual. Reporte na vertical da rotatória inicialmente, o meu hotel Oscar. Grato, na vertical da rotatória, o meu hotel Oscar. Novena Tapatango, solo A03, compacto. Livre, táxi, Tapatango, novena Tapatango. Kilton Pavito, autorizado, ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem. Guardião 07, condições de decolar via parte gramada, sem interferência com o eixo 17. Autorizado a decolagem com proa sul, 130 graus, 12 nós, Guardião 07. Vocês podem enviar no Q1. O 6285, assim que o tráfego da Gol e o Zayn, você está autorizado para o sistema. Bom dia, Jave 27, sinal céu para cruzamento. Jave 27, autorizado cruzamento, quando na delta vai manter a posição e retornar a frequência do solo, 121, decimal 9. Na delta, 219, Jave 27. Todo solo, guardião 07. Gente, o Guardião 07 decola ao 04, prossegue com a proa do farol de Tapões, chama o controle 120, décima 8, bom voo. 1208, obrigado. Gente, o Kilo Papavito, visual com o helicóptero, o Eco Charlie 35, que acabou de decolar no 7. O mesmo vai curvar à direita, sem interferir com a sua decolagem, está livre da 17, o vento 140 graus, 10 nós, o Kilo Papavito. Então 3663 alinhar e manter, cabeceirão no zero. Só Juliette, GF27. Outro zero, 923. Gente, manter inicialmente, gol 923. Mantém. Romeu Tosca, autorizado final do 17, reporte final de 3 milhas, cabeceira no 17, Romeu Tosca. Gente, já na final da 17 já, estava próximo na rotatória, reportará 3 milhas, Romeu Tosca. O bravo que Luiz aguarde para iniciar o táxi no TAT 4. Oi. Promanava, 072. Decolagem. Possível comprar não? Tem, está autorizado o voo local de frente, decola da 17, comprou a nó. Aciona o 461, no tração, turma 208, com tudo. Afirmativo, grupo de Lu, radial 350, 75 milhas, confere. Lua, radial. Que se encontra? Tracionamento TAC 118.5, o altímetro marca 1023. Pessoas a bordo, por favor. Capitão Romeu, até o Oscar, autorizado pouso, pista 17, vento 140 graus, 149. Livre pouso na 17, Romeu, até o Oscar. 221, está autorizado para o 0 da conquista, 200 níveis, vai decolar da 10 e vai seguir no corredor até visual até a coordenação do controle. Após decolagem, curva à direita, aciona 5465. 120.8 é a frequência do controle. A autorizando conquista no 200 da 10 à direita no corredor axé 5465, o controle 128, o trip 5221. Detectamento correto, como que a gente vai puxando. 007. Confirme por gentileza? O que eu posso fazer, estou mantendo meu pé no litoral, forte, e autorizar, vou apurar 007, mantendo meu pé, eu acendo. Negativo, 075, era de voo visual na escuta do controle, não tem o seu modo charme, não dá, por gentileza, eu faço o cheque. CD 075 da proa 007. Afirmativo, autorizado. Autorizado, muito obrigado. Bom dia, Golna 605, autorização Galeão, tá autorizativo. Golna 605 pro Galeão, tá autorizado, nível 36. Prepara a Daiola da Brisa e aguarda o TV. Solo, o time é 6225, tá pronto para o táxi, com 95 a bordo, até na Goiânia, 4 horas e meia da família. Sim, em geral, pelo ponto de espera 118.6, 1023 metros, tem bom voo hoje, hein? Em geral, pelo ponto de espera 118.6, obrigado, bom dia. Você pediu a Ana, a cidade de DSB, aqui. To get position 0361. O jeito vai seguir o tráfego da Oceané, vai contornar via GDS e Inter, quando no ponto de espera 118.6, 1023 da Oceané. Meda. Dan 3663, contato o radar no decolagem, sube e mantém o nível 340, sai do Del. Ok, 340 da Elza 3663. Pouso a pista 1-0. Aguarda o 0-6-2. Aqui, 2-3. Sorte, Juliette, Índia, Alfa e Salvador, 2-2-7. Fox Lima decola 1-0, prossegue com o Pro Norte aguardando transferência de comunicações. Prossegue com o Pro Norte aguardando transferência para o Fox Lima. Uno 072, informa o tráfego, helicóptero à esquerda do eixo da 10, não interfere com a decolagem, mesmo prossegue com proa norte. Está livre o pouso na pista 10, o vento 130 graus com 139, gol 1072. Livre pouso 10, sentido tráfego, gol 1072. Alô, é o trip 5221. 5221, prossiga. Pode informar as coordenadas aí desse corredor axé que a gente desconhece aqui. Você vai contornar o litoral sim, é um corredor visual. E aí o nível? 1000 pés. E aí até que distância? 1000 pés até o farol da barra, aproximadamente 5 mil. Até o farol da barra, 1000 pés. Tem 3304 agora, para que você vai conquistar nessa ponta de espera. Salvador, 63, 12. 3312, Bucaracaju, prepara, mantendo, escuta, aguarda, aguarda. Aguarda. Tá 3259, pronto, cópia. Pronto, para cópia, 3259. Tá autorizado, que é a Bravo, Charles Santos, 360, mínimo, decola da 10, sai da árvore, transição elétrica, após decolagem, curva à direita. Prossegue a Brasil 21, Sorocaba, conforme rota. 5463 é o código transponder, 1208 é a frequência do controle. Vamos lá na 20, Tiba, nível 360, decolando da 10, executa árbol, transição elétrica, decola curva direita. Upper Duo 21 até Sorocaba, após conforme a rota do plano. Aciona 463, controle 208. 338, 59. Apesamento correto, chamando para o posto 2. Calma. Bruno 605, transporte. Prossiga, copiando 605. Está autorizado para o Galeão 360, nível da cola da 10, saída da El Leda Brinque, decepta Pesolo 10, Smart Lúcio Babacan. 5456 é o código de transponder, 1208, apesamento do controle. Autorizado 360, nível da Galeão, cola da 10, da El Leda Brinque, no Pesolo 10, Smart Lúcio Babacan. 456120, 28 é o ponto 360 da 10. 6 a 0. Não, não sei quanto a maneira que eu tenho que pegar na hora. Vento. Para o usuário, para o teste do. 7. Goiânia 072, Celos 1-2, 1-2-1, decimal 9 a livrar. 2-9-1, São Juliette, Bravo Delta. Estacionado 0172, confere. 1-40 graus, 1-0 nós. Deveria de falar já 1-0, na nossa. Oxené 6225, alinhar e manter após a rolagem do gol. Tafaguz, em Veracruz. Após a passagem, a passagem daquele lugar, o senhor retorna a frequência. Cinco, bom dia, alinhar e manter cabeceira 1-0. Bravo que Luiz que decola os 1-4, 1-2-0, décima 8 agora, bom voo. Bravo Kilo Whisky, mil pés na corredor Axé, na escuta do controle. Controle Salvador 1923, decola da El. O 923, contato radar na decolagem, sub e mantém o nível de voo 360. A saída da El. 360, saída da El, 923. JV27. Sim, será coordenado com o controle de Salvador, JV27. Ah. O Xené 6225, autorizado a decolagem pistão no 0, 130 graus, 14 nós. Anda 10, 62. Alô, 35221, com 63 a bordo, autonomia de 3,30. Vai seguir em frente, seguir o tráfego da estação número 2, e ainda em alta, quando no ponto de espera 118.6, 1023 é ótimo. Índia e Alfa seguindo o TAN, ponto de espera 118.6 com 1023, 5221. O TAN 3304, táxi 1, táxi 5 a bordo, 4 horas, confirma. 175, 4 horas, confirma, confere. Abrimos. Índia Alfa, ponto de espera 118.6, 1023 é ótimo, tem bom volta. O trabalho da Alfa 18.6, torre TAN 3304. O gol 1072. Deixa de passagem ao TR da trilha à sua esquerda e após vai ingressar via JDF 01. Deixa de passagem ao trilha após ingresso para o 01 ou no 072. Oito, controle, bom voo. 208, obrigado. Está autorizado para Recife 350, pronto cópia? Pronto cópia. Autorizado Recife 350, a nível da escola da 10. Autorizado 58, Cuca, transição Aracaju, após decolagem, curva esquerda. 54, 55, é o código transponder, 1208, controle. Chané 6312, entendeu, autorizado 350, decola da pista 10, uniforme Whisky 58, Cuca, Aracaju, curva esquerda, após, aciona 5455, controle 120.8. Autorizamento correto, o número de estimado. Valeu. Tomado, por gentileza, estimado de pouso. No 235, não tem um tráfego, vou informá-lo que eu tenho frequência livre para a coordenação com os tráfegos locais. Para o próximo. TAN 3304, bom dia, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Alinha e manter 1-0. Afirmativo, está presente pro ido subindo ao nível 320. Ido 3207. Direita, linha do litoral sul, reporta para o cruzamento final da pista 35, JV27. Roda direita, reporta para o cruzamento da 35, JV27. JV27 confirmando, foi autorizado pelo controle 1.700 pés, corredor axé. Ok, grato. Net 075 na escuta controle, aguarde transferência para a local. Seco. Cruzamento da 35, o JV27 autorizado o cruzamento final da pista 35. Após o cruzamento, chama o controle 120 decimal 8. Bom voo. Após o cruzamento 208, grato ao JV27. TAN 3304 autorizado a decolagem pistão no 0, vento 140 graus, 12 nós. Iniciado TAN 3304. Estimado, que dá escalamento na remota. O JV27. É, aguarda a onda da autorização da passagem padrão 2. Certo, aguardo. Confirme quais procedimentos que o irá efetuar, JV27? São três passagens padrão 2, arremetendo a 1.500 pés a 1 milha da cabeceira e após pouso. Sente, padrão 2, sente. Aguarde um minuto. Gol no 888, vai passar 4.000 para 3.000. 2 mil pés está autorizado, gol no 888, informe estabilizado, sinal do procedimento LSX-2. 2 mil, reportar estabilizado, gol no 888. Quilo Papa Victor, Mateus 075, regra de voo visual. Não tem um tráfego informado no setor. Eu tenho frequência ali.